Bem assim. Só que essa quem vai cantar vai ser vocês, viu? Até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha, o quê? Agora você cai no banho. Posso ser a cobaia pra quando você... Só vocês, só vocês. Solta a voz então, Hopiara. Obrigado, gente.